Por favor, ligue os seus headphones à telefonia. Ajuste o volume. O Cubo vai começar. Thank you. Thank you. Get me, you know I'm O Corpo, domingo para segunda, 0 horas.